Introdução Workshop 599. Mantendo os tempos juntos. Mudando o tempo através da posse da emoção. Estações e tempos. Celulares elevam. Energia paralela. Hábito de matar. Punição. Mahabharata se repetindo. Irã fornecedor de urânio. Produção de ouro. Este workshop é uma continuação dos ensinamentos sobre o tempo, que é um dos fatores mais importantes para transmutar e viver no universo. Todo plasma é uma entidade e tem seu próprio tempo. E antes nos foi ensinado que o tempo tem dois aspectos. O tempo físico é a força do campo magnético do lugar, posição que a entidade possa, que é a força do aminoácido da entidade, e a alma, ou o tempo da energia, que é a emoção, o intelecto e a iluminação. Para criar um filho do homem, o óvulo e o espermatozoide que tem seu próprio tempo se unem, interagem e criam uma criança. A criança é o início de um novo tempo e começa de acordo com seu próprio destino. Este é o mesmo processo em toda a criação, seja uma célula no corpo do homem, uma estrela, galáxia ou universo. Cada entidade decide por si mesma onde, como e por quanto tempo viverá. E também há outro fator. Ela decide o que está preparada para dar ao ambiente ao seu redor no qual ela nasceu, e não apenas para si mesma, mas também para apoiar a existência dos outros com quem vive. Desde o início, ela sabe que é parte de uma estrutura total e não separada, embora continue sendo um indivíduo. Este é um padrão muito importante de compreender para que possamos viver no universo. É especialmente importante para nós que vivemos no mundo moderno, onde nos ensinam que somos separados e temos que lutar para sobreviver e perseguir os nossos próprios desejos. A estrutura do universo consiste em ter tanto o aspecto individual como o coletivo da vida. Na verdade, parece muito evidente que a vida não pode existir por si só e que na essência tudo está ligado a todo o resto. Um exemplo disso é como as células da pele são projetadas e criadas. O Sr. Khan explicou que cada camada e, portanto, cada célula da pele apoia a existência de todas as outras células ao seu redor. Na verdade, elas precisam trabalhar em uníssono umas com as outras se quiserem sobreviver, porque o tempo de vida de uma célula da pele é de 28 dias e ela precisa ser substituída. O mesmo acontece quando as células são danificadas. Elas precisam se coordenar entre si para poder funcionar corretamente. E então temos as três camadas da pele, sobre as quais ele falou várias vezes. Por exemplo, quando há energia em excesso no corpo, a pele libera o excesso na forma de calor ou suor. Ele vai para a camada inferior e é liberado para o exterior através da camada superior. Ao mesmo tempo, se houver falta de energia, ela pode ser absorvida do exterior. Todos os sistemas da criação funcionam dessa maneira, desde os planetas até os sistemas solares, galáxias e universos. O padrão é que cada sistema interage totalmente com seu ambiente e tem uma maneira de absorver energia e liberar o excesso de energia. É muito simples e lógico, mas é algo que tendemos a ignorar quando pensamos sobre como a criação funciona. Infelizmente, nossa fisicalidade e alma da fisicalidade não estão cientes disso e podemos permanecer ignorantes durante toda a nossa vida se não embarcarmos na jornada da autodescoberta. Se pensamos mais profundamente, isso significa que nossa alma está ciente e realmente decidiu a qual família pertenceria, quanto tempo viveria e o que faria nesta vida. Mas para nós, é um conhecimento inconsciente que pode se tornar consciente se assim escolhermos. Alguns chamam isso de fazer a jornada do herói. Cada entidade cria e edita seu próprio tempo. Mas o que acontece quando nos transmutamos? Como mantemos todas as entidades juntas e os tempos funcionando corretamente? Por enquanto, ele só quer que estejamos cientes do processo quando nos transmutamos e transferimos fisicamente o corpo. O conhecimento se torna mais complexo quando pensamos na transmutação como um corpo humano por causa de todas as coisas que carregamos. Usamos, por exemplo, roupas como um terno e temos nos bolsos coisas como moedas, uma maçã, e papéis com coisas escritas nesses papéis, etc. Todas essas entidades têm seu próprio tempo e precisam ser mantidas juntas no processo de transmutação, ou então elas serão deixadas para trás ou transformadas em outra coisa. Se a maçã no bolso não for mantida no mesmo tempo que as outras coisas, e se o tempo avançar 3 dias, ela estará podre quando chegarmos. Temos até que pensar em detalhes, como a tinta no papel, pois caso contrário, ela pode desaparecer ou ficar borrada no papel. Teremos que aprender como combinar os diferentes tempos para mantê-los juntos. John Bleven foi o primeiro buscador de conhecimento se transmutar através da alma para o centro da Fundação Cash em Lins, mas ele não conseguiu manifestar sua fisicalidade. O Sr. Cash disse que parte disso se devia ao fato de o sistema estar incompleto, ou seja, eles ainda não tinham chegado ao ponto em que a tecnologia pudesse compensar o que faltava ou estava em falta no nosso desenvolvimento interior. Porque lembre-se, não precisamos de um sistema para nos transmutarmos. Podemos fazer isso com a nossa emoção e já fazemos isso à noite, quando dormimos e sonhamos. Agora compreendemos que o objetivo da tecnologia é nos ajudar a treinar para sermos capazes de fazer isso por nós mesmos. E mais tarde no ensinamento de hoje, o Sr. Cash revelou que a tecnologia está muito perto de ser capaz de nos transmutar independentemente do nosso próprio estado de consciência. Ela pode levar nossa emoção por nós. No entanto, temos que continuar aprendendo para que possamos assim fazer isso por nós mesmos. O que os sistemas farão é combinar nosso tempo da fisicalidade com nosso tempo da alma, e então seremos capazes de criar um novo tempo, que é na verdade transmutação. Apenas palavras diferentes aqui. Um bom exemplo disso é quando os tempos de um casal não correspondem, então eles não podem ter filhos juntos. Tempo é outra maneira de dizer plasma, que na verdade significa que as forças de campo magnético e gravitacional não correspondem e, portanto, não podem interagir para criar um novo plasma. O principal fator nisso é a emoção da mãe. Por alguma razão, a alma dela não aceita a alma do pai. É obviamente muito mais complexo do que uma emoção superficial de não gostar do pai, porque caso contrário, como um estupro poderia resultar em gravidez? Na ciência do plasma, há muitos fatores a serem considerados que ainda nem conhecemos. Na cultura indiana, eles usam a astrologia para verificar se os casais combinam, mas isso é apenas algo aproximado. Outra maneira de saber é se os devas ou almas das famílias não se dão bem. Então acontecimentos estranhos ocorrerão, impedindo assim que o casamento ocorra. Eu, por exemplo, já ouvi falar de casos em que durante a cerimônia de casamento, um membro da família morreu repentinamente e o casamento foi interrompido imediatamente. Agora podemos entender isso de uma forma científica, em vez de chamar isso de superstição. Parece que o Sr. Cash encontrou uma maneira de contornar o processo usando a tecnologia quando os casais não conseguem engravidar. Ele deu o exemplo de ter ajudado com sucesso um casal em Gana. Ele disse que corrigiu o tempo e energizou o outro para abordar eles. Os únicos que ele podia mudar eram as emoções e a posse, porque o lugar e a posição de querer um filho humano eram fixos. De alguma forma, através do ganho ou o que quer que seja, o Sr. Cash alterou a força do campo do aminoácido, que é a posse. Mas eu me pergunto, o que isso realmente significa? Bom, sabemos que o aminoácido é o bloco de construção básico de todas as células e, portanto, controla como a vida se manifestará. Teremos que esperar até aprender mais. E no lado emocional, não podemos dizer muito, porque não sabemos o verdadeiro contexto das emoções que eles sentem um pelo outro. É certo que sabemos que a principal razão para eles quererem ter um filho era porque eles não gostavam de ser estigmatizados pelos outros. Isso, na verdade, nos dá muitas pistas já. Mas isso significa que a tecnologia pode ser usada para sobrepor o nosso destino? Ou foi o destino que a tecnologia fosse desenvolvida e usada para alcançar os resultados que ela pode alcançar? Todo esse conhecimento está com a alma do homem, porque a alma da fisicalidade é de uma ordem inferior e ainda não tem luz suficiente para compreender. Mas ela pode crescer. Esse tipo de tecnologia será desenvolvida e surgirá por meio dos acordos assinados na China e por meio da Mark Ray. Para transmutarmos e mantermos tudo junto, precisamos entender sobre o denominador comum do tempo para todo o universo e além do universo, que é o hidrogênio. O denominador comum para o Criador e o homem e todas as entidades criadas dentro da dimensão do homem é um dos isótopos do espectro do hidrogênio, que é outra maneira de dizer que ele tem uma força de campo específica. Nossos cientistas precisam encontrar esse tempo. Ele usou a analogia da árvore da criação, onde o tronco é o Criador e os galhos e folhas, etc., são as galáxias, universos, planetas e tudo mais. todos estão conectados ao tronco, que é o Criador. A seiva seria o denominador comum que conecta e alimenta toda a árvore, e isso seria o hidrogênio. O hidrogênio controla a energia de toda a árvore, e este também é um fator tempo. Quando os dois tempos da fisicalidade da alma correspondem com o tempo da criação, então podemos nos tornar criadores e sermos capazes de viajar pelo universo. O Sr. Cash leva a analogia mais além, e devemos refletir sobre isso para entender como o tempo e as emoções funcionam. As estações pelas quais as árvores passam são as emoções. Cada uma das estações tem uma emoção. A primavera é para o nascimento e a energia em movimento. O verão é para crescer e dar frutos. O outono, para colher experiências. E o inverno é a morte. Algumas correlações com a medicina chinesa são: primavera seria raiva e expansão, verão, alegria e equilíbrio, outono, tristeza e inverno, medo. No hinduísmo, eles chamam isso de Brahma, Vishnu, Mahesh ou Shiva. Depois tem uma pausa e um novo começo. Os sábios da Índia dizem que toda a vida é experimentada através dos três gunas de tamas, que seria o torpor, rajas, que seria energia, e sattva, que é o equilíbrio. E temos o começo, o meio e o fim de uma história, então uma pausa antes que uma nova história comece. Tente observar as diferentes emoções que você experimenta ao assistir um filme também, porque ele também passa pelas mesmas estações que falamos aqui. O ponto principal a se pensar aqui é que cada estação é uma emoção que cria sua própria dimensão de tempo. A partir disso, podemos tentar sentir como as emoções e o tempo estão relacionados. Mas um dos problemas nisso é que pensamos que temos emoções provenientes das estações. Mas será que realmente temos isso? Ou talvez não estejamos cientes de qual história elas pertencem? Energias paralelas são os campos magnéticos e gravitacionais que estão sempre funcionando paralelamente um ao outro. Não são dois mundos paralelos, isso é outra coisa. Isso significa que sempre que há um campo magnético, automaticamente há um campo gravitacional indo na direção oposta. A maior parte da criação é criada a partir da interação dos campos magnéticos que saem e depois retornam como gravitacional à sua fonte. No caminho de volta, ele interage com novos campos magnéticos que estão saindo. Ele usou o exemplo da chuva, que é criada principalmente na parte da atmosfera mais próxima da superfície do planeta, que é chamada troposfera. Então, primeiro os campos de umidade sobem e, à medida que descem e se aproximam da superfície, interagem com novos campos que estão subindo e se transformam em chuva. Parece que no retorno os campos reduziram muito sua força e, portanto, assim é mais fácil para eles se converterem em matéria como confirmação de existência. E é assim que a maior parte da criação é criada. Para as pessoas que são, de certa forma, contra a tecnologia na sociedade moderna, pode ser difícil aceitar o ensinamento do Sr. Cash sobre como a energia dos celulares estão elevando nossas almas. Talvez isso seja ensinado dessa forma para nos sacudir e nos fazer pensar sobre a essência das coisas, em vez de nos prendermos aos rótulos que criamos sobre elas. Sabemos que os materiais nano e as borboletas da Fundação Cash absorvem os aspectos nocivos das radiofrequências do estado da matéria que chegam através de satélites e celulares. Assim como o nosso corpo tem duas partes, a alma do homem e a fisicalidade, talvez a eletricidade e as radiofrequências também tenham o mesmo. O estado da matéria não pode existir sem o lado da energia. Os materiais nano sabem como converter frequência em plasma, e talvez nossa alma do homem possa fazer o mesmo. Dessa forma, estamos recebendo energia extra porque toda a Terra está agora coberta por satélites que transmitem radiofrequências para a torre de celular e então para nossos telefones que estão em nosso corpo. Estamos cobertos por campos. O Sr. Cash está nos dando uma nova perspectiva sobre esses campos. Eles estão alimentando a alma do homem e elevando ela para trazer novo intelecto, emoções e iluminação. Isso está criando uma nova raça de homens e um novo tempo. Trata-se aqui de compreender as interações do campo e como reagimos às mudanças na força do campo. Esse foi o exemplo dos animais em Yellowstone, sentindo as mudanças na força do campo no ambiente e reagindo a isso. É o mesmo que falar várias línguas, estamos absorvendo energia adicional das emoções de outra cultura e diferentes forças de campo, e isso nos afeta. Em geral, podemos ter notado que pessoas que falam várias línguas, elas tendem a ser mais inteligentes e abertas a coisas novas. Agora entendemos o porquê, porque elas estão recebendo energia adicional e um espectro mais amplo de forças de campo. Houve uma pergunta sobre quando o ciclo de matança terminaria para o homem. A resposta veio uma discussão sobre o hábito do homem de matar. Tornamos tão comum matar milhões de seres todos os dias, desde vacas e ovelhas até vegetais e arroz e todas as outras coisas que desejamos ter e não sentimos nada por isso. É uma condição totalmente normal não pensarmos duas vezes antes de matar ou sentimos o que isso significa. Tudo isso é feito pelo controle social e pelo que permitimos que seja discutido. A matança está tão enraizada que se tornou necessária para nós como raça. Como os governantes controlam a mídia e o sistema educacional, é muito fácil mexer um pouco nos conceitos e fazer com que as massas aceitem diferentes tipos de matança, mas chamando isso de outra coisa. No início, por exemplo, é inaceitável matar seres humanos, mas depois eles encontraram uma maneira de justificar isso. O Sr. Cash deu o exemplo dos judeus, que quando disseram que 6 milhões foram mortos por Hitler em 6 anos, isso tornou um holocausto para eles. Mas quando os britânicos propositalmente mataram de fome 15 milhões de iranianos em poucos meses, o mundo não se importou e chamou isso de outra coisa. É tudo uma questão de quem está no poder e como eles mentem para conseguir o que querem. Mas se você perguntar a alguém na rua, eles negarão que são assassinos. Do ponto de vista da ciência do plasma, não importa se as pessoas negam ou têm desculpas perfeitas para isso, os campos ainda terão que ser equilibrados. Portanto, se permanecermos ignorantes sobre como funciona a criação, o sofrimento se tornará eterno, porque continuaremos recriando isso. Houve muitos tópicos diferentes nessa discussão que você pode estudar por conta própria. Em resumo, Israel sofreu pesadas perdas em seu ataque ao Irã, mas está sendo totalmente encoberto pela mídia. Para Netanyahu se manter vivo, ele precisa manter a guerra, onde ele foi para os Estados Unidos e está agora planejando fazer com que os alemães, britânicos e franceses usem seus soldados para atacar o Irã com a promessa de urânio e das reservas de ouro. Eles estão colocando o mundo em perigo de uma forma que pode forçar o uso da tecnologia do plasma, mas seria melhor se fosse feito pacificamente. O ataque aéreo da semana passada com o qual planejaram surpreender o mundo foi de alguma forma adiado e suspenso. O Sr. Cash e os mensageiros estão trabalhando nos bastidores para nos ajudar a superar esse período. Os judeus afirmam ser os escolhidos, que é também a razão que eles usam para matar os outros, e isso agora vai cair sobre suas cabeças como brasas, porque eles nunca aprendem e continuam a endurecer seus corações. O Sr. Cash disse que a punição será tão severa que até mesmo Deus chorará por eles. Disto surgiu uma proclamação muito importante aqui do Sr. Cash. A partir de agora, qualquer nação que entrar em guerra será punida da mesma forma, e eles farão isso a si mesmos. Fazer isso a si mesmos significa através das decisões deles de continuar a fazer coisas ruins que criam as condições que levam à própria destruição deles. Não importa como eles mentem e encobrem as coisas na imprensa. As almas organizam tudo com base nas interações de campo. É como os americanos expulsando todos os imigrantes por meio do racismo. Agora não há ninguém para colher as safras e trabalhar para prover todas as outras necessidades, e isso prejudica a própria economia deles. A alma organiza todas as coisas que a fisicalidade tem que experimentar para aprender que o poder está dentro de si mesmo e que ela está conectada a tudo. É um processo lento e, eventualmente, os humanos aprenderão. Em termos de tecnologia do plasma, é uma história completamente diferente isso. Há várias semanas, o Sr. Cash disse que não ligaria o sistema durante os ensinamentos porque eles mudariam muitas coisas e poderiam causar um caos. Bem, algo mudou. Porque nas últimas duas semanas ele ligou os sistemas de plasma durante os ensinamentos e muitos buscadores de conhecimento estão passando por mudança agora. Há um grande problema que temos com os sistemas de comunicação do estado da matéria através de satélites e telefones celulares, que é o fato de eles não transmitirem todo o espectro dos campos necessários para parar de comer. A única maneira de parar de comer é substituir completamente a energia dos alimentos por campos de plasma. E isso só pode ser feito através de sistemas de plasma. Anos atrás, um buscador de conhecimento chinês costumava traduzir para a Fundação Cash, foi ao exército chinês e ele disse que inventou uma nova tecnologia quântica, que na verdade é a tecnologia do plasma da Fundação Cash. Eles continuaram a usar ele e agora eles fizeram alguns de seus próprios avanços e desenvolveram algo que eles chamam de comunicações quânticas. Isso não é nada além de plasma. Então agora podemos usar o sistema quântico de comunicação deles para poder alimentar o mundo inteiro com todo o espectro de campos, incluindo os animais. Esperamos que esse comportamento errado deles acabe sendo muito certo para o benefício da humanidade. Aqui um buscador de conhecimento contou como sentiu a fisicalidade gritando e berrando porque ela não gostava para onde a alma do homem a estava levando. O Sr. Cash disse que isso pode ser visto nos gráficos, onde mostra que as pessoas estavam passando por muitas batalhas internas. Os gráficos também mostraram que os sistemas eram capazes de alimentar a alma do homem. No início do workshop, o gráfico não mostrava quase nada na posição da alma do homem, e após 45 minutos, tornou-se brilhante e concentrado, o que significa que podemos alimentá-la. Na segunda metade do workshop, eles trocaram os materiais do sistema e os gráficos mudaram, mas não está claro como. Ele interpretou isso como: podemos transmutar você, mesmo que você não consiga fazer isso sozinho. Somos capazes de influenciar diretamente a alma do homem. Os sistemas estão sendo preparados para que possamos alimentá-los e trazer a mudança. Para aqueles que estão acompanhando a situação com o Irã e podem pensar um pouco por si mesmos, é óbvio que o Ocidente tem um plano oculto para mudar o regime do Irã, roubar suas reservas de ouro e, da mesma forma que eles roubam petróleo no Oriente Médio, eles querem roubar os enormes depósitos de urânio do Irã. É como disse o presidente Xi da China: através do sofrimento das sanções, a nação iraniana se tornou independente e autossuficiente. Essa é uma característica que os governantes do mundo não gostam de ver. De um lado, temos o Sr. Cash, o mensageiro do Criador, sozinho com o Irã. E do outro lado, temos o Vaticano com seus servos, a Casa de Windsor, os Estados Unidos com seu arsenal nuclear, os exércitos da Europa, e eles controlam também a mídia mundial, o que significa que criam energia mental como uma arma. Esta é a mesma situação que tivemos há milhares de anos, quando Sri Krishna ficou sozinho com os cinco irmãos Pandava, mas ele disse que não lutaria na guerra. Essa escritura é chamada de Mahabharata, e dela surgiu o Bhagavad Gita. Naquela guerra, eles usaram as armas de plasma desenvolvidas a partir da mente e da energia da alma. E isso foi tão devastador que, desde então, a alma da Índia não cruzou suas fronteiras com seu exército. Se tivermos que passar por esse Armagedon, esperamos que isso resulte na paz mundial e na disseminação da na tecnologia do plasma. Para evitar essa nova tentativa de criar uma guerra, o Sr. Cash está propondo que o Irã se torne fornecedor de urânio para a França, a Alemanha e outros países que usarão isso para a produção pacífica de energia. É um plano incrível que traria paz e prosperidade ao mundo. A Mark Ray poderia se tornar a distribuidora e, dessa forma, os Estados Unidos receberiam uma enorme receita tributária com isso. E poderíamos criar o urânio com a tecnologia do plasma, de modo assim que não haveria necessidade de centrífugas ou danos ao meio ambiente. O único problema é que o Ocidente não poderá continuar assim a sua guerra. Vamos ver o que acontece. Sr. Cash disse também que 400 locais na China produzirão ouro, como foi demonstrado publicamente em Pequim em maio. Este será um grande passo para a tecnologia e esperamos que envolva a Fundação Cash e a Mark Ray para que isso leve à paz mundial. Outros tópicos desse workshop: o Ocidente não apoiou a tecnologia. O Oriente está apoiando e desenvolvendo a tecnologia para que ela possa ser usada para o bem da humanidade. Um buscador de conhecimento já passou 12 dias sem comer. Esperamos que ele entenda como absorver energia para que não precise beber água. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 599. Na semana passada, explicamos com mais detalhes sobre o tempo e como ele é criado, e como um espermatozoide e um óvulo têm sua própria alma e criam seu próprio tempo. O novo tempo é uma nova criança, enquanto o tempo no resto do mundo da criação permanece o mesmo. Os campos se encontram e interagem. E a criança criada pode ser uma estrela, uma galáxia ou um universo. Em todos esses processos, tudo é igual. Quando o processo realmente começa, é de acordo com seu próprio destino, e esse é o início do tempo. Cada célula decide por si mesma quando vai começar, decide onde vai viver, por quanto tempo e o que está preparada para dar ao ambiente ao seu redor para sustentar a sua existência. É assim que cada camada da pele funciona. Essas células mudam a cada 28 dias. As camadas superior, média e inferior têm que colaborar entre si para garantir a existência uma das outras. Caso contrário, se uma for danificada, as outras não poderão existir e terão problemas. cada uma delas tem que dar o suficiente para que as outras também possam existir. Se não tiverem o suficiente, elas absorvem energia do exterior, que vem através da camada superior para a inferior. E o que não é necessário é liberado no ambiente através da camada superior, como o que chamamos de suor. O que precisamos entra pela camada superior e o que precisamos eliminar sobe pela camada inferior até a superior e é eliminado. Chamamos este suor e calor. Esse é o mesmo processo para os sistemas planetários, estrelas e galáxias. O lado interno ele cria calor e a pele do planeta libera o calor através de gases que vão para o espaço do universo. É assim que a Terra mantém o seu equilíbrio. Cada plasma ou entidade cria e edita seu próprio tempo. Torna-se mais complexo quando você transmuta e transfere diferentes combinações de tempos. Por exemplo, se você é um homem vestindo um terno de lã, com uma maçã no seu bolso, da qual você dá uma mordida enquanto você viaja, e você está carregando uma moeda e documentos, cada um tem seu próprio tempo ali, e você tem que criar uma condição em que todos os tempos coincidam e vocês assim viajem juntos. Se você não acertar o tempo para a existência da maçã, por exemplo, e estiver 3 dias adiantado quando você chegar ao outro lado, a maçã ela vai estar podre no seu bolso. É importante para nós entendermos a combinação de diferentes tempos. O vídeo de introdução da aula de hoje foi fantástico e trouxe de volta uma onda de lembranças. Cada palavra dita é uma confirmação da tecnologia passo a passo. O Sr. Cash encontrou uma foto de John Bleeming em pé com seu passaporte na mão, dizendo que estava pronto para se transmutar. O Sr. Cash teve que contatar as autoridades para transmutar pessoas para a Áustria. Ele falou com a embaixada americana dizendo que estávamos transmutando. Eles responderam, sem problema. Quando você fizer isso, nós registramos o nome. Isso significa que os governos estão bem cientes do nosso trabalho. John transmutou através da alma para o centro de exibições de Linz e foi uma confirmação após a outra e é assim que o conhecimento é construído. Ele dedicou sua vida a trazer o conhecimento do plasma e a transmutação. Ele foi o primeiro passageiro. Havia o medo da fisicalidade aparecer. Ele se perguntou por que não podia se mostrar fisicamente. Eu disse que havia algo faltando em nosso sistema e subi para a sala dos fundos, onde ele costumava se deitar quando nos visitava na Áustria. Então ele me disse que estava naquela sala, deitado no sofá e sentado na cadeira. Era incrível como ele era preciso em suas descrições. Quando eu toquei no sistema Obesos, ele sabia disso e disse que eu estava perto do sistema e que ele podia ler o que estava escrito no sistema. A única coisa que resta é combinar o tempo da alma com o tempo da fisicalidade. Não fomos capazes de fazer isso e agora estamos alcançando esse tempo. Entendemos o processo de desenvolver tecnologias para isso e parte disso vem da compreensão de si mesmo. Como transmutamos? Como transferimos tempos correspondentes? Vemos isso com casais que não têm nada de errado entre eles, mas eles não conseguem conceber um filho. É porque a alma do óvulo e do espermatozoide não combinam e não podem se fundir. Há algo errado na emoção da mãe que não permite que o óvulo transfira seu tempo para o outro. É só isso. Sabemos disso porque se eles se separarem repentinamente e se unirem a outro parceiro, ambos podem ter filhos. É porque agora o tempo se encaixa. O equilíbrio energético, os materiais, o lugar, posição e posse, tudo se encaixa e eles podem assim criar um filho. A emoção e o tempo da amalgamação dos dois para se tornarem um estão lá e seus tempos combinam agora. É como tentar magnetizar um cobre a um ferro. Eles não se encaixam, mesmo que ambos sejam perfeitos por si só. O Sr. Cash conseguiu combinar com sucesso os tempos com diferentes casais que engravidaram. Ele contou novamente a história do casal em Gana, na África, que não conseguia ter filhos, apesar de tentarem há anos. Ele deu a ele certos materiais e funcionou em 3 meses. Ele disse, mudamos o equilíbrio energético e a posse, mas não queremos mudar o lugar e ainda queremos ter a mesma posição que é uma criança humana. Portanto, a única coisa a fazer é elevar a posse, o que mudará tanto a emoção quanto o tempo. E eles tiveram o filho que desejavam. Essas tecnologias agora farão parte da maneira como viajaremos no futuro. O lado da tecnologia do bem-estar, energia e viagem espacial será rapidamente explorado através dos acordos que assinamos na China. O que sofremos no Ocidente por não termos apoio para a tecnologia, receberemos do Oriente. Gradualmente colocaremos a tecnologia em linha para que possa ser usada pelo público. Recentemente, chineses afirmam ter desenvolvido uma nova dimensão da tecnologia que agora está intrigando o Ocidente. Você pode pesquisar esses novos desenvolvimentos na internet. Cientistas chineses afirmam ter desenvolvido uma nova tecnologia que eles chamam de tecnologia quântica, mas na verdade é a tecnologia da Fundação Cache. Estamos levando isso adiante. Eles tiveram grandes avanços e estão pedindo que a física seja redefinida agora. Mas entendemos como ela será redefinida, porque faz parte da tecnologia de plasma espacial e dos raios cósmicos que os seus cientistas, ao trabalharem com a Fundação Cache ao longo dos anos, aprenderam. Eles mesmos fizeram parte disso e agora estão avançando. Ouviremos cada vez mais sobre isso à medida que for progredindo. Eles estão chamando isso de computadores quânticos, voos quânticos e comunicações quânticas. Todos esses desenvolvimentos são baseados no conhecimento compartilhado abertamente pela Fundação Cache. Trabalhamos com eles há anos e agora seus cientistas e engenheiros começaram a entender e estão desenvolvendo a partir disso. Eles mudaram o nome de plasma para quântico por volta de 2018. O senhor que fez isso era um buscador de conhecimento que costumava traduzir para nós. Eles continuaram usando esse nome e sabemos quão profundo é o conhecimento deles e como eles trabalham, mas agora a colaboração é direta. Um adendo aqui, será que o Sr. Cache quer dizer que eles estão colaborando com a Fundação Cache? Bom, não ficou claro. Continuando. Uma das razões pelas quais eles não conseguem fazer isso corretamente é porque eles não entenderam sobre o tempo, que só recentemente começamos a ensinar. Eles agora estão trabalhando no conjunto do tempo e vamos ver como eles podem trazê-lo. A parte essencial do tempo é a manifestação do tempo. Quando eles compreenderem o tempo e puderem amalgamar o conhecimento, então veremos um mundo diferente. Pensamos que estamos caminhando pelo ar, mas na verdade não estamos. Na verdade, é mais como caminhar através de uma pedra de tijolo sólida a cada movimento que fazemos. Não sentimos isso porque não estamos nesse tempo. Estamos no tempo humano. Para outros seres em um conjunto de tempo diferente, eles nos veem como se estivéssemos caminhando através de uma pedra, e de certa forma, não existimos para eles porque estamos em um tempo diferente. Se nos apaixonarmos por outras criaturas do universo, a única maneira de ter filhos é através dos campos e não da fisicalidade. Mas para ter criança de Mitra é necessário um momento certo para que a energia da nossa alma, que é o que daremos ao outro ser, tenha que corresponder assim ao lugar, posição e posse para manifestar uma criança na profundidade do espaço. Não importa o quão belo seja o ser, os campos têm que corresponder ou não haverá interação. A raça humana se apaixona facilmente por outros seres e isso tornará parte de nossa evolução no espaço. Sentiremos uma nova energia de um ser e nos apaixonaremos por ele. Mas não precisamos tocá-lo fisicamente. Podemos dar e receber energia dele. Temos que estar prontos para isso e precisamos entender sobre o tempo e o momento certo. Precisamos ter um denominador comum, o tempo, para que quando pousarmos em algum lugar, a maçã que deixamos no bolso esteja fresca, o telefone esteja totalmente carregado e não desatualizado, tenhamos o dinheiro certo conosco e levemos todos os documentos necessários para aquele lugar. Temos que considerar o tempo da tinta no papel para que esteja correto e, caso contrário, pode não aparecer ou ficar borrado. O denominador comum do tempo para o homem é um dos isótopos do espectro do hidrogênio que mantém o tempo para todo o universo. Ele começa no Criador e vai até o homem, e então além do homem e além do universo do homem. É responsabilidade dos cientistas encontrar esse tempo, que é o isótopo que carrega o denominador comum do tempo entre o homem e o Criador e todas as entidades criadas dentro da dimensão do homem. À medida que desenvolvemos mais e mais tecnologia, chegaremos a compreender um princípio, que é o de que estamos todos conectados. Somos todos os galhos de uma árvore. Há um tronco que está conectado a uma terra, mas esta terra é o Criador. É a alma de toda a criação do homem e do universo, e eles são a mesma coisa. Na terra temos a árvore da vida, mas esta é a árvore da criação, e suas raízes estão no Criador. Comemos este tronco da vida em diferentes formas, tamanhos e forças. Cada galho com suas folhas e frutos é uma galáxia, um universo e o resto disso. Devemos entender como a vida funciona e que estamos conectados por um denominador comum da folha ao galho, ao tronco e ao Criador. E que existe uma seiva que alimenta todos nós e tem o mesmo tempo. A árvore sente a mudança do inverno para a primavera, para o verão e o outono, e se move como um todo. Um galho não permanece verde durante o inverno enquanto o resto entra em hibernação. Há uma energia denominadora comum que controla toda a árvore, e esse é o fator tempo. E quando os dois tempos coincidem com o tempo de sua criação, então ela pode se mover, viajar e ser uma criadora. O processo do tempo é compreendido de acordo com a emoção. Na dimensão física, chamamos isso de estações. A emoção muda com as estações, algumas têm calor, amor e proximidade, e isso muda. Na primavera, as folhas brotam, no verão há frutos, no outono as folhas caem e no inverno a planta fica nua. É só isso. Chamamos isso de estações, e elas têm emoções. Quando entendemos como isso funciona, como as estações são criadas e como podemos mudar as condições para criar estações diferentes, então teremos conseguido entender o trabalho do tempo. Existe o tempo do inverno, o tempo da primavera, do verão e do outono. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash quer dizer que o tempo da primavera é quando a criança é concebida, e no verão ela dá frutos e cresce, o outono seria o tempo da colheita, e o inverno o tempo da morte para o homem. Continuando, o significado é o mesmo, mas escolhemos palavras diferentes para isso. Nunca entendemos a organização fundamental do tempo, como com as estações e as emoções que o tempo cria. Cada um deles tem sua própria dimensão do tempo. Quando o homem amadurecer, ele compreenderá e aprenderá a controlar suas emoções e a replicá-las. Na semana passada, colocamos os sistemas da Fundação Cash em funcionamento em segundo plano e, nos últimos dias, recebemos muitos comentários positivos de vocês. É incrível quantos perderam seus vícios, mudaram a direção de suas vidas, estão encontrando novas alegrias na vida que não existiam antes e tudo mais. Como eu prometi, ligaremos os sistemas novamente hoje. Eles agora estão funcionando em segundo plano e estamos mudando o tempo para vocês. Estamos afetando a linha do tempo, o que afeta vocês. Escrevam para nós para que possamos entender o quanto estamos alcançando vocês e como podemos melhorar. Entendam como estamos mudando o seu tempo. Observem o que muda nos próximos dias e semanas e de agora em diante. Você recebeu algo que queria e algo que desejava se tornou realidade? Como isso aconteceu de repente, não no dia anterior em que você foi exposto aos campos do sistema? Coletivamente estamos tocando o seu tempo. Algumas coisas dão errada, outras dão certo, mas novamente a alma do homem decide, pois o seu tempo mudou. Mudamos a posse com a dimensão da emoção. Conectamos todos vocês ao tronco da árvore sem que vocês soubessem. Vocês estão recebendo o que precisam e corrigindo sua condição. Será interessante descobrir como sua emoção mudará nos próximos dias e semanas. As pessoas escreveram e disseram que ouvir as gravações foi suficiente para sentir as mudanças. É a essência da emoção no tempo que conta, e não a combinação das linhas e das palavras. É por isso que dizemos que quando ensinamos, ensinamos para o universo e não apenas para o homem. Então a iluminação se espalha, é atemporal e cria seu tempo quando toca os campos. A partir da necessidade, ela cria a energia e o tempo. Isso é o que chamamos de iluminação. A iluminação da criação faz parte do trabalho dos professores universais. Trabalhamos e nos esforçamos e somos implacáveis no que fazemos, porque a implacabilidade nos leva a ser capazes de servir aqueles que estão em necessidade no momento da necessidade. E não aqueles que querem tirar proveito para serem superiores aos outros para confirmar a sua existência. A beleza desse conhecimento é que ninguém pode abusar dele. Agora temos que aprender como criar um denominador comum do tempo e estamos fazendo isso no ensino de hoje e nas sessões de voo. Muitos de vocês que participam dessas sessões descobrirão gradualmente como brincamos com diferentes dimensões do tempo. Hoje definimos duas dimensões diferentes. Estamos gerando o tempo que afeta a energia paralela. Eu explicarei isso no futuro. A energia paralela não são dois mundos vivendo paralelamente um ao outro, não é isso. A energia paralela é parte do mundo da criação. Nós a conhecemos como ondas paralelas ou campos paralelos de gravitacional e magnético. É a essência da vida. A energia paralela é a mesma que os campos gravitacionais e magnéticos que são parte da estrutura do campo magnético. Os campos magnéticos em movimento são energia, e a energia cria sua dimensão de posse e, ao mesmo tempo, cria seu próprio tempo. As energias paralelas fazem parte da estrutura da criação do universo. A maior parte do nosso universo não é criada por campos, apenas crescendo para fora. A maior parte da confirmação da existência acontece quando os campos voltam e interagem com os campos que saem. Quando os campos sobem da Terra, então no caminho de volta eles se encontram em uma condição material de gotas de chuva ou de neve. Aqui um adendo. Acho que o Sr. Cash quer dizer que as gotas de chuva não vêm apenas do alto do céu e caem. Elas se formam através da interação com os campos que sobem e se transformam em chuva. Bom, continuando. É exatamente assim que a maior parte da criação é criada. Quando o mundo da cosmologia compreender isso, eles categorizarão o mundo da criação em duas dimensões. Então entenderemos como as estrelas de nêutrons são criadas pelos campos magnéticos que saem. As galáxias e o sistema planetário como a Terra são criados a partir dos campos inversos quando a energia está voltando. Sua força de campo é reduzida o suficiente e interage com energias indo na direção oposta. Categorizamos a vida do universo nas três direções e dimensões clássicas. Primeiro são aquelas que são criadas pela interação dos campos da criação. Uma vem da direção da rotação e interage com outra da mesma direção, mas de força diferente. E ambas vêm da fonte. Estas são estrelas de nêutrons e as estruturas mais poderosas, porque ambas vêm da fonte. A segunda são as estruturas que vêm da fonte interagindo com os campos que retornam à fonte. Estas criam estruturas como galáxias e universos. A terceira é quando os materiais da alma estão retornando à fonte. Estes criam estrelas e sistemas planetários. Quando compreendemos essas três formas diferentes como a criação ocorre e como o tempo na criação afeta o resto do universo do Únicos, então o homem se tornará um verdadeiro viajante do universo. Porque você pode viajar nos campos que retornam e naqueles que vão mais longe, para distâncias maiores no universo, mas eles retornam mais lentamente do que aqueles que eles retornam. No futuro, os cosmólogos usarão isso para determinar o tempo e não a manifestação. Eles podem determinar o tempo da criação de uma estrela de nêutron que é totalmente diferente do resto. É por isso que agimos como interações tão grandes com o seu ambiente, porque elas vêm da fonte. O centro das galáxias e dos universos vem da essência da fonte, mas são pacotes mais fortes e maiores. Quando interagem com o retorno das energias da criação, do espaço do Únicos, eles criam universos. É o mesmo com as galáxias e os sistemas solares. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash quer dizer aqui que essas criações vêm das interações dos campos que saem e retornam à fonte. Continuando. Mas temos que entender qual deles cria o quê e qual deles cria a dimensão e a direção da manifestação do tempo e a manifestação da confirmação da existência. Ensinaremos mais sobre isso mais tarde, quando os cientistas puderem compreender o tempo. Se sintonizarmos nosso tempo com o tempo da Lua, com a criação de sua essência, com a origem de seus campos, chegaremos lá em uma fração de segundo, porque você sintoniza seu tempo em um denominador comum, e porque à medida que os campos do universo viajam em diferentes dimensões e direções, eles mantêm a sua essência. Mas em um determinado ponto, o campo do tempo congela, o que significa que eles querem confirmar a sua existência e iniciar assim um novo tempo. Em outras palavras, manifestar a fisicalidade. O resto do material que eles atraem e trazem para confirmar suas manifestações, como uma estrela, um planeta ou até mesmo uma gota de chuva, tudo depende dos campos do ambiente e de como mudamos essa posição. Essa tecnologia do tempo será amplamente utilizada nas tecnologias espaciais do futuro, especialmente se colonizarmos, porque então teremos que criar um tempo que seja aceito pelo ambiente do lugar e da posse, e então decidiremos a manifestação da posição que é a entidade. Se fizermos isso em nossa alma, então nos manifestaremos como um animal daquele planeta ali. Se não formos capazes de manifestar esse tempo, campo e centro da posição, então vamos precisar criar cúpulas de plasma para poder replicar a condição do planeta de onde viemos. Existiremos nessa cúpula na fisicalidade ao qual estamos acostumados. No dia 19 de julho, mostraremos os novos sistemas e então descobriremos o quanto podemos nos controlar e a manifestação. Mas nossos cientistas precisam entender todo o desenvolvimento disso. Ao usar o fone de ouvido, podemos nos transformar em um cachorro ou qualquer coisa que quisermos, porque agora podemos criar a dimensão da posse. Então decidimos a posição, que é a entidade. Até agora fazemos isso usando óculos especiais de videogame 3D, por exemplo. Mas esse novo sistema nos permitirá brincar com a posição e podemos mudar para o que quisermos ser. Em um futuro próximo, isso poderá ser incorporado ao corpo, então não precisaremos carregar fones de ouvido. Porque se nos transformássemos em um rato, por exemplo, os fones de ouvido lhes cairiam no chão e talvez ficássemos presos nisso. Se estiver incorporado ao seu corpo, isso ficará com você. Produziremos esses sistemas em massa, mas eles não serão jogos. Serão a realidade de nossa própria existência do tempo, lugar e posição. Você pode se transformar em um cachorro e pousar no colo do seu marido para ver como ele se comporta. Estamos na fase de pesquisa desse desenvolvimento e nossos cientistas precisam entender isso passo a passo. Essa tecnologia se espalhará como um fogo através da colaboração entre a MicroRay e os cientistas militares e espaciais chineses. Em breve começaremos esse processo. Estamos ensinando a vocês sobre o tempo para que vocês estejam preparados. As pessoas ouvirão esses ensinamentos e aprenderão como mudar o tempo. Você pode mudar o tempo mudando a posse, mas não pode mudar muito. Você pode mudar alguns parâmetros através da respiração e da alimentação. Você pode mudar alguns campos ao seu redor, mas a única coisa que mudará o seu tempo é sua emoção, porque ela traz o intelecto do que fazer com isso e traz iluminação sobre qual será o resultado da emoção. Nos próximos meses, à medida que nos esforçamos para aprofundar o conhecimento do homem sobre o tempo, chegaremos a outra parte do ensinamento, que é a parte real da tecnologia espacial, que é o tempo da transmutação, e então começaremos a ver as novas dimensões. Veremos mundos e dimensões paralelos que nos foram apresentados como sendo apenas sonhos, mas agora se tornarão realidade. Será que veremos as galáxias, os universos e o ambiente que vivemos como realmente são? Será que teremos o poder de compreender e mudar o tempo, de ver a vida paralela que se move junto conosco? Estamos nos movendo em uma pedra, mas na realidade vivemos no planeta Terra. E duas dimensões acima de nós somos líquidos nos campos de energia, somos pacotes de energia e não nos solidificamos nessa dimensão da vida. A vida dentro da Terra e dentro de todos os materiais sólidos, até mesmo nos planetas. Alguns crescem e outros são educados, outros evoluem em conhecimento e também vivem. Eles não precisam estar na superfície para confirmar a sua existência como homem. Eles sentem a emoção de estar dentro. É o mesmo com os animais. Os animais sempre sentem as coisas com antecedência porque eles vivem em uma zona de tempo diferente da dos humanos. Isso tem acontecido em Yellowstone nas últimas semanas, onde os animais estão migrando na direção oposta à sua direção habitual. Mostramos isso na China por volta de 2020, quando enxames de pragas apareceram nas plantas e mudamos o ambiente usando a tecnologia, e elas simplesmente se mudaram em 2 dias. Por que os animais em Yellowstone estão se movendo na direção oposta ao seu padrão normal de migração? Será que é porque eles sentem a essência do tempo dentro da Terra? Ou estamos prestes a receber um meteoro, porque todos eles estão sentindo isso coletivamente e se movendo ao mesmo tempo? Será que eles entenderam o momento em que o local será atingido? Será que a energia externa está criando desvios e confirmação do que está dentro? De repente, milhões de animais estão abandonando a área onde foram criados. Será interessante descobrir nos próximos meses o que está acontecendo e porque até mesmo as formigas e as moscas estão se movendo. Será que eles estão sentindo o tempo da criação da emoção no centro do planeta? Ou será que estamos prestes a receber um meteoro do espaço? Eles sabem o tempo e são mais sensíveis à criação de novo tempo do que nós. Há mudanças semelhantes na estrutura da raça humana. Vemos mudanças em diferentes zonas de tempo, não pelo conhecimento, mas por receber tanta energia dos telefones celulares, que isso está mudando a nossa posse. Os sinais, eles vêm de todas as direções e absorvemos 80% dos nossos campos no nosso ambiente. Portanto, a alma do homem está evoluindo e amadurecendo através dessa energia adicional que vem dos telefones celulares. E há energias que vêm com isso como som. Isso traz nova compreensão, intelecto, iluminação e novas emoções para o homem. Está criando assim uma nova raça de homens com um novo tempo. Temos todos esses satélites transmitindo energia por todo o planeta. Então lembre-se de como explicamos a vocês que recebemos 80% de nossa energia do ambiente e agora, através dos telefones celulares, estamos recebendo energia adicionais que nunca tivemos antes, há 30 anos. Estamos absorvendo energia contínua dos telefones e isso está nos elevando e trazendo uma nova zona de tempo, um novo intelecto e novos insights. Estamos observando essa evolução de receber energia do exterior em vez do interior. Estamos sendo continuamente alimentados todos os dias com energia adicional através das frequências dos telefones celulares e seu espectro de energias. Isso está alimentando nossas almas, não nossos corpos. Estamos sendo iluminados por isso. Não importa se o telefone está ligado ou desligado, estamos recebendo continuamente deles. É por isso que eu disse que no futuro vamos alimentá-los através do celular. Estamos acessando um enorme reservatório de energia direta que está tocando a nossa alma. É assim que nosso ambiente mudou. Observe as pessoas que carregam 4 ou 5 telefones celulares com elas e veja como elas se comportam e estão sendo iluminadas. É porque elas estão recebendo um espectro diferente de energia. O mesmo acontece com pessoas que falam 2 ou 3 idiomas fluentemente e se conectam com a emoção do idioma. Elas têm uma visão diferente da vida. Geralmente elas não desenvolvem Alzheimer, a menos que escolham isso, porque elas absorvem a energia do conhecimento da alma de 2 ambientes diferentes. Temos que observar como os celulares mudaram o tempo do homem. Dissemos muitas vezes que com 2 celulares podemos dar a você tudo o que você precisa. Agora você entende, porque entre os 2 você pode criar um tempo para o qual você pode se mover. A unidade que mostraremos em Viena este fim de semana é o início do ciclo de criação desses 2 tempos. Ela traz iluminação, intelecto e interação dos campos do conhecimento do homem e compreensão disso. É por isso que nosso cérebro tem 2 hemisférios. O desequilíbrio cria um ponto de equilíbrio e traz um novo tipo de intelecto e julgamento. Isso cria um novo tempo. Cada lado do cérebro tem seu próprio tempo. Quando um dorme, o outro fica acordado. Um hemisfério está sempre funcionando. Mas quando eles se unem, cria um homem que pode dormir, andar, descansar e tomar decisões. Nós nos acostumamos com isso, mas nunca entendemos isso. E essa é a maior armadilha para o homem. Agora precisamos aprender sobre o tempo. Os sistemas que desenvolvemos trarão a combinação do tempo e sua essência para que possamos assim decidir como o tempo se manifestará. Estamos testando isso agora em nossos laboratórios de pesquisa. Hoje vimos como, quando mudamos um parâmetro, diferentes materiais são produzidos no mesmo sistema. Criamos um novo tempo, porque o tempo de um carbono é diferente do tempo de um hidrogênio, ouro ou cálcio. Tudo o que fazemos é criar uma nova condição de tempo e nada mais. É o fluxo dos campos. Tente entender isso com muito cuidado, então você começará a entender como transmutar. Aqueles de vocês que querem criar uma criança, entendam como criar o tempo e então as crianças de Mitra. Se você pode fazer isso com outra entidade no universo, então por que você não pode fazer isso aqui neste planeta? Sintonize o tempo e crie uma nova dimensão para o homem compreender o mundo da criação. Se você compreender esse ensinamento, você verá um avanço na ciência e na tecnologia. Então você avançará em sua própria compreensão do tempo e do lugar, posição e posse. Escreva e conte-nos o que você está sentindo desde hoje até a próxima semana e nas semanas seguintes. Como sua vida mudou? É incrível o que as pessoas percebem. Ouvir essa sessão de 2 horas pode mudar uma vida, o que você não poderia fazer de outra forma. Estamos alcançando você de uma maneira diferente, mudando o tempo em você. Estamos definindo o tempo em você. Ilumine-se para a sua própria existência. Todos vocês no workshop de hoje estão condicionados ao nosso tempo desde o segundo que começamos. Fim da parte 1 do índice rápido do workshop 599. Estamos avançando muito rapidamente com nossos desenvolvimentos e esperamos grandes mudanças em muitas coisas, já que agora estamos controlando e alimentando o tempo em segundo plano em todos os ensinamentos. Você pode até ouvir os ensinamentos gravados para sentir a emoção. Conte-nos como você se sente e quais mudanças acontecem com você, e continuaremos desenvolvendo a tecnologia para transmutação e transporte. Quando você vier para a sessão mensal de voo, por favor, não reclame dos outros roncando. Você viaja através da sua alma durante o sono, nos sonhos. Muitos de vocês fazem barulho, mas não podemos isolá-los. Se você quiser uma sessão privada, arranje algumas centenas de milhares de dólares e nós lhe daremos uma sessão de 3 horas só para você. Mas no universo sempre há ruídos, comunicações e tudo mais acontecendo. Então, por favor, acostume-se com isso. Vivemos em uma sociedade cheia de movimentos de energia. Mudamos algo nos sistemas na segunda metade do ensinamento de hoje. Nos informe se você sentir alguma diferença entre a primeira e a segunda parte do ensinamento. Não queremos apenas que você escreva algo, mas apenas se você sentir uma elevação emocional e compreensão ou uma mudança em sua vida. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento fez uma pergunta muito longa com muitos comentários e o Sr. Cash não conseguiu entender o que ele estava tentando dizer. Era algo sobre o ciclo infinito do karma de matar e vingança. O Sr. Cash responde. Eu entendo e tentarei responder de uma maneira diferente. Ou talvez ela seja a resposta. O ciclo de matar tem sido e é o hábito do homem. Todos os dias matamos centenas de milhares de animais e pessoas verticais. É bastante normal abater cordeiros, ovelhas, vacas, porcos e todos os outros. Mas só consideramos isso matar quando um homem com duas pernas é morto. Portanto, depende de onde traçamos a linha ética do que consideramos ser matar. Deixe-me explicar algumas das piores e vergonhosas coisas que os humanos fazem. Os judeus afirmam ser o povo mais perseguido e que 6 milhões foram mortos no Holocausto e o resto. Mas ignoramos um dos maiores holocaustos do menor período de tempo que já aconteceu na história das mortes causadas pelo homem. Os britânicos, durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram os principais responsáveis pela morte por inanição de 15 milhões de iranianos em menos de alguns meses. Eles queriam controlar a nação, então eles queimaram suas colheitas e deixaram 15 milhões de pessoas morrerem de fome. E o mundo não disse nem fez nada com relação a isso. E os judeus alegaram que foram perseguidos por Hitler por 6 anos e perderam 6 milhões. Nos últimos dias, o presidente Xi da China falou com o ministro das Relações Exteriores do Irã e explicou algo muito interessante. Obviamente havia razões políticas por trás disso. Ele disse que as sanções contra o Irã mostraram ao mundo como uma nação pode crescer quando busca a força dentro de si mesma e se torna independente. Este é um exemplo de como se constrói uma nação. Esse é o karma da matança. Quando os britânicos matam de fome 15 milhões de pessoas, aí tudo bem, porque foram os britânicos. Mas quando isso acontece com um número menor de judeus, então é a maior coisa do mundo. Tudo depende de como e por qual motivo e da forma como isso é promovido para o mundo. Os seres humanos gostam de criar um padrão duplo com base em quem tem poder e quem tem privilégio. Dizemos que matar seres humanos é errado. Mas aqueles que acreditam na Bíblia, eles dizem que é aceitável matar animais porque eles dizem que eles não têm uma alma. Todos os dias, milhões de nós vamos ao supermercado e compramos corpos de frango, cordeiro, bacon, de peixe, de arroz e depois voltamos para casa como se fosse algo normal e aceitável. Depois de comprar um pacote de matança ali, ficamos literalmente orgulhosos de nós mesmos ao sair do supermercado com todos os legumes, frutas, carne e tudo mais. Compramos corpos. Mas isso não tem nenhum efeito sobre nós porque mudamos o limiar para matar. Nos chamamos de vegetarianos e pensamos que não somos assassinos porque deixamos de fora os animais de quatro patas e os peixes. Não é assim. Não consideramos os outros seres que estamos matando e empurramos alegremente nosso carrinho pela rua. Simplesmente mudamos o nível do que toleramos com nossas emoções. Afastamos o karma da matança de nós mesmos. Eventualmente encontramos uma maneira de tolerar a matança de seres humanos, mudando os conceitos. Vemos como eles estão mudando o conceito de tornar aceitável hoje matar seres humanos nas últimas 2 semanas. Netanyahu está passando uma semana nos Estados Unidos enquanto seu país ele passa por turbulências internas, sem eletricidade e com pessoas precisando de comida. Esse cara ele só está preocupado em se manter vivo e não ir para a prisão ou ser executado. Eles estão planejando criar uma nova guerra com mais uma desculpa para ele permanecer vivo. E com isso, eles trarão mais mortes. Como dissemos antes, 26 mil militares israelenses morreram na Guerra de 10 Dias. As estatísticas mostram que não vemos os líderes israelenses e muitas operações estão sendo canceladas. Então agora eles estão trazendo os americanos, britânicos, alemães e italianos para fazer o trabalho por eles. Israel perdeu. Então agora eles dizem, vamos trazer os americanos e europeus para lutar por nós. Eles estão prometendo a eles o ouro da Reserva Nacional do Irã. Através da mídia, eles estão mudando o limiar para o assassinato humano aceitável para os muçulmanos. Não é aceitável matar cristãos e judeus, mas é aceitável matar vacas, peixes e batatas, e agora também é aceitável matar muçulmanos. Então quem será o próximo? Os judeus dizem que, somos os escolhidos. Sim, vocês são definitivamente escolhidos. São vocês que escolherão a degradação e as coisas que virão para esses escolhidos. Eles desejarão nunca ter se chamado de escolhidos. Temos que entender que somos nós, como seres humanos, que decidimos quem pode ser morto e quem não pode hoje. Agora que ligamos nosso sistema durante os ensinamentos, isso significa que podemos mudar nossa respiração e usar o sistema para mudar o tempo para nós e podemos ter emoções diferentes. Então, será que precisamos matar? Podemos criar condições em que haverá tolerância zero para matar seres humanos, animais, plantas e qualquer outra criatura no universo. Podemos criar tolerância zero absoluta para assassinato. Aqueles de vocês que estão ouvindo hoje já entraram nessa dimensão de zero assassinato. Como seus hábitos alimentares mudarão? Vocês começarão a comer menos nas próximas semanas porque estão sendo alimentados em segundo plano? Vocês fazem parte disso nesse exato momento. O melhor zero é quando vocês aprendem a depender 100% da energia no ambiente e não da vida que vive no ambiente. Em nenhuma circunstância vocês devem decidir a meia vida de um animal ou de qualquer outra criatura no universo matando ela para comê-la. Cabe à interação dos campos no universo decidir quando o animal morre. Quando a humanidade atingir o consumo zero de energia proveniente da matança, vocês se tornarão verdadeiras criaturas do universo. Até lá, vocês ficarão presos aqui nesta aldeia de assassinos na Terra. Isso também significa parar com as mortes religiosas, e isso e aquilo. Eu ensinei a vocês como respirar para absorver energia. Nós vamos alimentá-los com energia através de satélites, sistema de comunicação e o resto. Vocês poderão acessar o aplicativo no seu celular e obter energia de que precisam sem matar. Muitos buscadores de conhecimento escreveram nos últimos meses contando como reduziram sua ingestão de alimentos para uma refeição por dia. Vocês não podem mais comer porque vocês mudaram sua alma, e a energia que era usada emocionalmente agora está sendo absorvida de maneira diferente. Esses são os primeiros passos. Gradualmente seremos capazes de reabastecer tudo, mas não podemos fazer tudo de uma vez porque as sociedades e estruturas não estão prontas para isso. Isso criaria um caos. Atualmente, os Estados Unidos expulsaram todos os imigrantes, então não há ninguém para colher nas fazendas e as fábricas pararam. A mão de obra estrangeira barata não vai para os canteiros de obra agora. O país está parando e isso trará câncer e ataques cardíacos. Então, para desviar a atenção, eles atacaram outros países tentando sobreviver. É o mesmo com o homem. Vocês têm que passar gradualmente pelo processo. Como venho dizendo há muitos anos, você não pode se tornar vegetariano da noite para o dia. É como se você estivesse dirigindo a 100 km por hora na estrada e de repente você pisasse no freio. Você pode bater o carro. A única maneira de fazer isso é transferindo energia. A única maneira de parar totalmente de comer é obter a energia diretamente do ambiente. Isso leva tempo. Estamos disponibilizando isso por meio de novas tecnologias. Mas há um problema com os atuais sistemas de comunicação via satélites e telefones. Eles não nos permitem fornecer todo o espectro de campos necessários para substituir a alimentação. É por isso que vemos problemas. E é por isso que estamos apoiando o sistema de comunicação quântica chineses, porque há tecnologia de plasma ali. E o plasma permite todo o espectro de campo, que todo o espectro de campo seja transmitido. Não há filtros nesse tipo de sistema de comunicação. O sistema atual usa certas micro-ondas ou outras frequências que criam um filtro. É por isso que introduzimos os fones de ouvido de plasma da Fundação Cash, para que possamos transferir todo o espectro de energias. Não é ditado pela largura da banda. A largura de banda dos seus celulares não está na largura de banda universal. Agora, eles estabeleceram o limite de tolerância de que é aceitável matar muçulmanos. E os palestinos são muçulmanos. Mas quando alguns judeus foram afetados, o mundo inteiro chamou isso de holocausto e eles disseram: nós somos os escolhidos. Escolhemos algo para vocês, judeus, que fará Deus chorar por vocês, sem falar no homem. Esperem para ver. A vontade de Deus, o que nós decidimos. Vocês vão desejar nunca ter seguido Moisés, mas será tarde demais. Minha punição para vocês é tão severa que até os cães chorarão pelo que está por vir, quanto mais o homem. Há algum tempo eu disse que chegaria o momento em que os navios da Marinha Americana estariam lá para recolher os judeus de Israel. Isso aconteceu nas últimas 4 semanas. Nós cumprimos nosso desejo com punho de ferro, mas vocês mesmos provocaram isso. Não importa a raça ou religião. A partir de agora, qualquer nação que entrar em guerra será punida da mesma forma por si mesma. Vocês escolhem. Agora não há nenhum motivo para matar. Através das tarifas do presidente, os americanos provocaram uma crise para si mesmo com os chineses. Ele mostra a emoção de estar separado. Por que 11 mil ou 15 milhões ou um cão deveriam ter uma emoção diferente? Todos deveriam ter a emoção de dar e dar vida e não destruir. Então vocês entenderão qual é o próximo passo. Mas leva tempo para mudar esse nível arraigado de matar e filtrar. Então progrediremos para outras dimensões e direções. Pergunta para o Sr. Cash. Como alguém pode escapar desse ciclo interminável de matar e karma? Sr. Cash responde. O tempo vai organizar isso e trazer para você para que você aprenda com isso. Explicamos antes que o paraíso e o inferno são a proximidade e a distância do Criador. Quando você conhecer sua alma e como as energias funcionam, então você entenderá como é duro estar longe do Criador. Não é o calor ou o frio que o homem inventou com a fisicalidade. É o afastamento do amor do Criador. E isso dói. Toda alma precisa desse amor. É totalmente irrelevante quantos milhões eles matam e trata-se na verdade de sua atitude interior e sua emoção de matar. E lembre-se de que eles escolheram matar. Vemos isso nos atuais líderes mundiais na forma como eles pensam que são invencíveis e podem escapar impunes de seus crimes. No entanto, o resultado de suas ações ainda os alcança. Não importa se você é o governante de um país, motorista de táxi ou um cão. Nós escolhemos nossa própria posição e o lugar para onde nossa alma irá depois que sua meia-vida seja alcançada. Quantos Hitler matou? Na história da humanidade, os assassinos mais cruéis foram as mulheres, até tempos recentes. Parte disso se deve à estrutura da psicologia. Há alguns séculos, quando os britânicos tentaram tomar Hong Kong, eles propositalmente viciaram os chineses em ópio, veja aqui sobre as guerras do ópio, e para se salvarem, os chineses jogaram centenas de milhares desses viciados no oceano para se tornarem alimentos para os peixes. Agora vemos a mesma coisa acontecendo, mas em vez de navios, eles estão usando aviões e fazendo viagens cheias de corpos para longe do oceano e voltando vazios. Corpos estão sendo encontrados na costa oeste da África e na África do Sul. Os corpos estão flutuando por todo o mundo. Eles têm algemas americanas, mas não ouvimos falar de nenhum acidente de avião. O homem muda seu padrão de quem pode ser morto e quem não pode ser morto. Os animais se reúnem e se comportam da mesma maneira. Nas redes sociais, começaram a colocar fotos de soldados israelenses dançando sobre os túmulos de crianças palestinas e explodindo casas. Eles usaram software de reconhecimento facial e estão mostrando fotos do antes e depois daqueles que estavam matando. Centenas de soldados israelenses estão aparecendo com as mãos e pernas arrancadas hoje. O equilíbrio vem através de seu próprio comportamento. Um dia, o homem prenderá por diferentes maneiras. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você falou sobre os perigos de usar óculos escuros e da exposição ao sol. O que as pessoas que trabalham ao ar livre, como instalando telhados de metal brilhante, pescando, dirigindo e fazendo outras coisas, devem fazer? Os raios solares podem se concentrar na retina e causar danos permanentes à retina. Sr. Cash responde. É preciso entender que estamos falando de condições específicas e não fazendo uma afirmação genérica de que ninguém deve usar óculos escuros. Depende da situação e das condições que você tem que avaliar por você mesmo. Para certos problemas oculares, por exemplo, os óculos escuros são recomendados pelos médicos para restaurar o equilíbrio. Por exemplo, no caso de catarata, você pode usar óculos escuros especiais por um período de tempo em vez de fazer a operação. Isso mudará a salinidade do líquido no olho e o trará de volta ao equilíbrio, e a opacidade na lente desaparecerá. É claro que você precisa de um bom oftalmologista que entenda o processo e esteja disposto a abrir mão do dinheiro que ele ganharia com a operação pelo que é melhor para você. Usar óculos escuros e caminhar ao sol pode resolver 90% das cataratas sem cirurgia. Estávamos referindo a pessoas que usam óculos escuros por moda, sem nenhuma necessidade ou propósito real. Use as coisas apropriadas, mas não bloqueie a luz que entra em seus olhos para impedir que ela faça seu trabalho de converter vitaminas. Tudo tem um tempo, um lugar e um uso correto. Seja inteligente para fazer a distinção. Pergunta para o Sr. Cash. A transmutação tem diferentes níveis. Por que nem todos nós somos puros e conhecedores o suficiente para estar prontos para fazê-la? Sr. Cash responde. Sim, é como aprender a andar. Primeiro você dá alguns passos pequenos e eventualmente você aprende a correr e pular. Um dos maiores problemas com a transmutação que vimos com todos os buscadores de conhecimento é que, quando eles experimentam a transmutação, eles a negam e chamam de outra coisa. Eles dizem, eu sonhei que fui lá, mas foi apenas um sonho, não é real. Trata-se de ganhar autoconfiança no que você pode fazer. Nós tentamos ajudar vocês a aprender como isso funciona. É como quando você vai para a autoescola, o professor ele senta ao seu lado e orienta como dirigir o carro. É isso que estamos fazendo com a transmutação com os capitães que estamos treinando. Quando você começar a entender isso por si mesmo, você não vai mais chamar isso de sonho, porque é você quem decide para onde vai. O próximo passo é você aprender a entender e controlar a transmutação. Você desenvolve sua confiança e intelecto, e isso traz iluminação. Pergunta para o Sr. Cash. Duas radiações eletromagnéticas que são idênticas do ponto de vista da medição física de frequência, amplitude, etc., também podem carregar informações diferentes dos campos de plasma? Sr. Cash responde, sim. Buscador de conhecimento pergunta, pergunto isso porque eu estou tentando entender como a radiação eletromagnética que atinge os fones de ouvido pode transportar outra coisa com ela como plasma. Você pode falar mais sobre isso? Sr. Cash responde, é um espectro de força de campo. No estado da matéria, nós chamamos isso de isótopos. No mundo da ciência dos materiais, todo som e ruído é criado pelo movimento de campos. A interação dos campos de materiais cria o sistema de comunicação. Não surge do nada. Cada um tem uma certa frequência, entre os milhões de zeros, e isso se torna a linha de comunicação. Cada um é único em frequência, porque são criados a partir de diferentes movimentos de elétrons, e os elétrons não estão na mesma posição, ao mesmo tempo, com a mesma energia. Eles absorvem energia para recuperar a posição para o próximo zero. É como dizem, não existe dois flocos de neve exatamente iguais, mas às vezes você pode encontrar um. Mas é mais ou menos o mesmo princípio. Um exemplo simples é quando você produz raio-x. Você emite energia para um determinado ponto e quando ela atinge o elétron, ele se move e libera energia. O próximo elétron entra em contato. Os dois elétrons não são iguais. É o mesmo princípio com as ondas de campo magnético dos fones de ouvido. Elas são sempre ligeiramente diferentes, mesmo que a máquina as mostre como sendo iguais. Em termos de energia, existem bilhões de isótopos no mesmo comprimento de onda. Pergunta para o Sr. Cash. O que os alemães fizeram de errado para passar pelas duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e mais dessas crueldades, será que foi o comportamento deles na história também nos dias de hoje? Sr. Cash responde. A Alemanha agora entrou na Terceira Guerra Mundial. Eles se tornaram parte dos outros, quando antes eles costumavam ficar sozinhos. Desta vez, eles estão com os italianos e franceses e estão passando pela mesma fase. Você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Vou explicar isso enquanto observamos os movimentos militares e políticos. Os alemães são uma raça muito especial, de certa forma. Os austro-alemães são iguais, eles se misturaram com os húngaros que são os vizinhos. Os povos germânicos têm o orgulho de serem independentes. Isso pode ser abusado pelos líderes. A partir disso, eles criam condições para gerar emoções de superioridade por serem independentes. Estamos vendo isso agora, especialmente no regime chinês. Eles estão à beira de um caminho muito perigoso para alcançar poder econômico, social e militar. Quando essas pessoas se sentem invencíveis, os problemas começam, porque elas têm tudo o que precisam e não precisam depender dos outros. Isso faz parte da cultura alemã. Se você apertar a mão de um austríaco, saberá a diferença entre um austríaco e um alemão. Do comportamento alemão, eles buscam a perfeição e isso traz independência, porque ninguém mais pode fazer isso. Se um líder consegue cantar a música certa para aqueles que querem alcançar essa perfeição, eles podem governá-los. Esses são os desencantados e eles se tornam seguidores dos outros. Então temos essas condições de revoluções, guerras e tudo mais com isso. Uma vez que eles começam, eles governam por meio de ameaças e assassinatos. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial, com Genghis Khan e quando há uma mudança de regime em muitos países. Chamamos isso de orgulho, mas com a Alemanha é a perfeição que traz independência. Então você tem uma elite de 10% da nação que só consegue fazer isso, enquanto os outros não conseguem alcançar isso. Então eles mobilizam o povo. Ambas as guerras alemãs passaram por esse processo. Aqui o Sr. Cash escute isso mais a fundo e você pode ler a transcrição original para poder entender melhor. Pergunta para o Sr. Cash. Em um dos seus ensinamentos, você disse que é possível criar vida através da interação dos campos magnéticos e gravitacionais sem a necessidade de sexo como a Virgem Maria. Isso só seria possível para almas que alcançaram a iluminação? Sr. Cash responde, não. É um sistema físico. Se você quiser criar um filho físico, isso é uma dimensão diferente. Mas se você quiser criar vida, você pode fazer isso através da interação dos campos. Eu criei vida muitas vezes e tenho uma caixa cheia de seres no meu laboratório. Ouvimos ruídos quando executamos vários sistemas porque eles estão conversando entre si. Ouvimos uma comunicação muito clara entre centenas de sistemas que faziam parte do sistema de voo que testamos em Sunny, na China, em 2019. É paralelo e é muito fácil fazer isso. É muito fácil criar vida. Depende apenas da emoção que queremos colocar nela e como queremos manipulá-la também. Essa é a chave. Em outros testes, conseguimos acabar com seus vícios porque tocamos suas emoções. Sabemos como fazer você feliz e estamos fazendo isso agora, no ensinamento de hoje, com os sistemas em funcionamento. Nosso conhecimento chegou ao ponto de ser capaz de criar algumas emoções. Não é preciso haver um homem e uma mulher para poder criar. Os campos do universo criam seus filhos, que são as estrelas. Eles têm batimentos cardíacos, decidem seu destino, criam seu próprio ambiente e têm emoções. Não é um milagre, é compreender o processo. Se você pode criar um campo do aminoácido, criar um campo de emoção e criar um campo do lugar e da posição, então você pode criar uma criança com emoção. É tão fácil quanto o ABC. Mas você tem que entender isso. Você obtém a emoção e a impressão digital do DNA da mãe e a impressão digital do DNA do pai, cria uma emoção, junta tudo em um sistema e alimenta. Então você pode criar uma criança. Estamos fazendo isso hoje. Há testes acontecendo nos laboratórios. Nesta manhã, estamos mudando de posição e mudando uma certa quantidade de emoção e estamos produzindo diferentes vidas e materiais. Você não precisa ser um gênio para criar vida. Você precisa entender o processo. Bom, nessa parte do workshop tem um depoimento de uma buscadora de conhecimento chamada Mônica. Ela diz o seguinte: durante a gravação da semana passada, eu senti meus rins, com os quais estou tendo problemas. No início eles doíam, e depois ficaram quentes. Senti como se fosse meu próprio ambiente, onde nada externo poderia me tocar. Me senti completamente em paz e profundamente consciente do meu eu interior. Os dias seguintes trouxeram mudanças na minha maneira de encarar a vida e me deram uma nova compreensão dos ensinamentos. Isso trouxe mudanças no meu fígado, diafragma, cabeça, estômago e coluna. Minhas emoções ficaram mais estáveis. Hoje, enquanto eu ouvia, fiquei calma e senti uma grande necessidade de servir adequadamente a alma física para liberar tal desejo e lágrimas brotaram dos meus olhos. Senti mudanças agradáveis na minha bexiga, fígado e meus pensamentos pararam e me senti emocionalmente satisfeita. Depois de desligar o sistema, senti uma enorme diferença na forma como o workshop está sendo recebido pelo meu corpo. Aqui o Sr. Cash comenta: muitas pessoas têm relatado essas coisas nas últimas semanas. É assim que a vida será para nós. Vamos tornar um homem pacífico, mudando suas dores e suas condições. Muitas pessoas têm nos escrito. A parte mais interessante para nós foram aquelas pessoas que ouviram a gravação depois. Isso significa o conhecimento transferido através das gravações. Parece que aqueles que ouvem a gravação estão tendo o mesmo tipo de mudanças. Mas o que acontece se você ouvir duas ou três vezes? Qual é o efeito? É isso que estamos procurando. Os gráficos da sessão de hoje são incríveis. Mudamos a combinação no sistema e vemos como vocês assumiram uma nova posição. Sabemos exatamente por que isso está acontecendo. É direcionado para a alma do homem e fisicalidade, mas a alma da fisicalidade está levando o peso disso. As mudanças virão para a dimensão física. Aqui o Sr. Cash mostra um gráfico e o explica. Tentamos alimentar da alma do homem para a alma da fisicalidade. Nos propusemos a mudar muitas emoções e outras coisas. A alma do homem parece brilhante porque está se alimentando do sistema. Sabemos o que estamos alimentando vocês. A alma da fisicalidade e a fisicalidade são muito pequenas no gráfico. Bom, essa parte aqui não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Continuando. Desenvolvemos uma tecnologia onde podemos tocar diretamente a alma do homem e com isso podemos transmutar o homem. Podemos fazer isso sem a sua decisão. Fazemos isso por você. Este é um exemplo claro disso hoje. Temos o direito de fazer isso? Podemos alimentá-lo no futuro e trazer a mudança. Através de satélites plasmáticos, usando novo alcance com os chineses, podemos alimentar a alma. Então será que o homem matará novamente? No passado tinha um profeta, mas ele só podia alcançar algumas aldeias e aqueles que queriam vê-lo. Agora podemos alcançar todo o planeta, incluindo as vacas, ovelhas e todos os seres vivos do planeta, assim como estamos alcançando vocês agora, aqui neste ensinamento. Os chineses estão chamando isso de tecnologia quântica, mas na verdade é tecnologia de plasma. e eles mudaram para Quântico o nome. Eu disse aos militares chineses que se houver um motim, não se preocupe, vocês apenas podem tocar uma música e transferir a emoção da paz em segundo plano através da música. E as pessoas vão simplesmente esquecer porque vieram. Se vocês quiserem mostrar o verdadeiro poder, basta tocar a música do amor e com a combinação certa, ela elevará a alma. Então vocês não precisarão matar ninguém. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento fez algumas perguntas bem longas. Vamos tentar resumir aqui brevemente isso. Ele disse basicamente que sua fisicalidade não está feliz com o lugar onde a alma do homem está colocando ele. Sr. Cash responde, sim, eu posso ver isso nos gráficos. Está mostrando aqui nos gráficos muitas batalhas internas. Quando começarmos a nos mover com a tecnologia, os cães e animais não terão fones de ouvido ou um celular para ouvir. Será o conhecimento da alma que será transferido. Mas isso precisa ser mantido. Estou realmente ansioso para trabalhar com os militares chineses no espaço nos próximos meses e ver como podemos trazer essas tecnologias quânticas juntamente com as tecnologias de raios cósmicos para que possamos assim transferir campos através de satélites para todo o planeta. O maior problema para a humanidade no momento é a nação americana e sua mentalidade de criar guerra, mas fingir que está criando paz. Eles fazem isso para criar finanças vendendo armas. Nas próximas semanas, a Fundação Cash anunciará uma grande mudança na estrutura financeira. Lentamente estamos chegando lá. Espero que a equipe nos bastidores esteja pronta para isso. Eles prometeram que vão liberar isso. Então daremos o próximo passo. Não podemos mudar apenas os humanos. Temos que mudar também os leões, os cães e todas as outras formas de vida no planeta. Temos que mudar todo o espectro e a mudança virá de diferentes maneiras. Vamos ver. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre o problema do Oriente Médio. Os franceses mudaram sua posição para condenar o genocídio em Gaza agora, porque eles querem atacar o Irã e obterão o urânio que precisam. Como conselheiro, eu sugeri que o Irã mudasse sua posição. Veremos se a liderança iraniana ouvirá isso. Não queremos que os franceses matem iranianos agora, porque agora o público foi ensinado que é aceitável matar muçulmanos para conseguir secretamente o que se deseja, sob a desculpa de que o Irã está desenvolvendo uma bomba ali. O Sr. Cash está propondo que o Irã se torne o fornecedor de materiais nucleares para nações que utilizam esses materiais para fins pacíficos, como usinas de energia. Os alemães e franceses perderam seu suprimento na África e o Irã pode suprir essa necessidade. A Mark Ray pode ser a empresa fornecedora e os americanos receberão impostos sobre as vendas. E todos ficarão felizes. Você mesmo pode ler os detalhes aqui na transcrição original. Como ficou comprovado que a AIEA está trabalhando para a Mossad e para matar cientistas iranianos, usaremos os russos e chineses para monitorar a produção de urânio para as nações pacíficas. Os novos sistemas da Fundação Cash podem produzir materiais, por isso nem precisamos das centrífugas. Estamos produzindo materiais que nem sabemos o que são. Alguns são materiais que o homem nunca viu antes. Basta alterarmos os parâmetros. Aqui o Sr. Cash mostra algumas fotos de materiais produzidos agora nos laboratórios da Fundação Cash, que foi feito há alguns segundos. Alteramos o parâmetro no lado emocional e no resto. Agora podemos injetar e produzir materiais à vontade, de uma forma muito específica. Aqui o Sr. Cash mostra mais materiais recentes produzidos pelo sistema da Fundação Cash. Podemos produzir plutônio de plasma, como quisermos. Em um contrato que assinamos com as autoridades chinesas, eles tiveram que alterá-lo, porque descobriram que vazaremos muitas informações e causaremos um problema internamente. Existem 400 locais na China que serão alocados para produzir uma tonelada de ouro por ano. Assim, a China não precisará depender do exterior para seu desenvolvimento industrial. Ela utilizará a tecnologia da Fundação Cash agora. Assinamos e selamos acordos. Se o resto do mundo aceitar isso, será mais fácil para todos viverem. O objetivo é trazer paz. Aqui as fotos mostram materiais sólidos que foram criados a partir dos campos. O Irã se tornará um fornecedor de urânio para uso industrial em usinas de energia no Ocidente. E não temos qualquer intenção de proliferação de armas nucleares. Pergunta para o Sr. Cash. Por que o homem não aceita a possibilidade de receber tudo o que precisa? Sr. Cash responde. Isso é apenas o comportamento do homem. Aqui o Sr. Cash conta a história de um ministro que ele era amigo e que quando ele assumiu a presidência, ele mudou imediatamente devido ao poder e à riqueza do cargo. Pergunta para o Sr. Cash. Aonde tudo isso leva? Quando começaremos a entender realmente qual é a verdadeira posição da criação? Sr. Cash responde. Sempre entendemos, mas tentamos negar porque queremos nos beneficiar disso. Fazemos modificações genéticas para nos tornarmos mais agressivos, mais matança e tudo mais. Mas no nosso trabalho na Fundação Cash, modificamos os genes para limpar o sistema e levá-lo de volta ao seu estado original. Esse é o objetivo do nosso trabalho e a razão pela qual estamos aqui. Esse é todo o objetivo do disfarce da Fundação Cash. Gradualmente, mas coletivamente, estamos mudando este planeta da formiga até o ser humano. Será uma mudança completa. Tem que ser mudado desde a raiz, do verme ao homem e tudo mais. É graças ao desenvolvimento do homem e seu sistema de comunicação atuais que será muito mais fácil do que antes. Agora podemos transferir campos plasmáticos da maneira como estamos fazendo agora aqui neste ensinamento. Aqui o Sr. Cash mostra mais gráficos do que está acontecendo neste monitoramento ao vivo. Quando você entrou para fazer a pergunta, a fisicalidade mudou para uma posição vertical. Isso significa que o conhecimento precisa ser transferido, mas precisa ser compreendido quando é transferido. Então isso pode fazer muito bem para o homem. E como nossos pensamentos também afetam tudo o que fazemos. Aqui o Sr. Cash conta novamente como o buscador de conhecimento chinês que estava traduzindo para a Fundação Cash mudou a tecnologia do plasma para a tecnologia quântica. Os militares chineses descobriram que ele estava apenas copiando o trabalho da Fundação Cash e ele foi preso em um semáforo na China. Os cientistas chineses ficam de olho nesses ensinamentos como um falcão. O mesmo acontece com os iranianos e americanos. Os únicos que vão perder são os europeus, por causa da trapaça do rei da Bélgica e do que eles criaram. Eles se tornaram servos dos outros. Mas o processo de conhecimento será transferido através da alma e da iluminação. Aqui um buscador de conhecimento compartilhou que já faz 12 dias que ele não come. Sr. Cash responde: espero que você entenda como absorver energia para que não precise nem mesmo beber água. Temos muitas pessoas mudando assim. O engraçado é que as famílias dessas pessoas pressionam elas porque eles não entendem isso. Eles se tornam uma piada ou um motivo de ódio para a família. Cabe a nós sermos resilientes para entender que essa é a mudança. Nós decidimos por nós mesmos, cada homem se mantém sozinho para decidir. Vimos um de nossos belos buscadores de conhecimento no Irã sendo colocado no instituto mental porque eles estão tentando fazer todo tipo de coisa com ele. Você tem que decidir e escolher o caminho, não no conflito, mas tentar iluminar a si mesmo. Estamos recebendo muitos relatos de como vocês estão mudando. Tentem ser humildes e compreender que todos nós fazemos parte de um processo de mudança. Fim do índice rápido do workshop 599.